No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 17 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. A princípio de tempo bom. A mínima foi de 21 graus, máxima prevista para hoje 29. Aqui no centro da cidade, 24 graus a temperatura e previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Acompanhando hoje pela manhã, como faço todos os dias, programa do Eduardo Prado, do Ari Júnior, é impressionante o número de denúncias e de reclamações. Sim, vamos nós, novamente, falar do lixo acumulado na cidade de Chapecó. Infelizmente, é fato que a gente só vai controlar a questão do mosquito e das doenças que ele transmite através de vacina. Isso já é uma conclusão. Não vai haver outra forma de se evitar, porque nós não conseguimos ainda, infelizmente, aprender a conviver com o lixo que nós produzimos. É um segundo fato. Então, temos aqueles exemplos, as pessoas ligam indignadas de que vale eu fazer a minha parte se o vizinho não faz a dele. Aqui na emissora, a gente fez uma faxina geral. Onde foi possível, nós faxinamos. Mas existem tardes que o pessoal pega aqui até 3 mosquitos numa tarde. E aí, o que é que se faz? Repelente na tomada, porque é uma ação conjunta, é difícil. Ainda assim, machuca a gente ouvir, olha, numa cidade que tem coleta de lixo seletiva, nós estamos à frente de outras cidades, porque tem cidade que não tem. A gente aqui é educado, treinado, adestrado para separar o lixo. Mas não raro encontramos montes de lixo, misturado, inclusive orgânico com reciclável, em todo ponto da cidade. Enquanto a gente espera a vacina, a gente tem que fazer a nossa parte. No último final de semana, um grupo de neurologistas que estuda o aumento dos casos de Guillain-Barré, é a síndrome, uma síndrome raríssima até então, mas que agora ela vem sendo associada às ocorrências do Zika vírus. A pessoa contrai o Zika e depois, por uma fragilidade do sistema orgânico, do corpo, enfim, ela acaba contraindo essa síndrome. Então, esse grupo de neurologistas vai propor às sociedades médicas e ao Ministério da Saúde que elabore uma cartilha e vídeos para orientar sobre o diagnóstico da síndrome, que provoca paralisia e pode levar à morte se não for tratada a tempo. Os especialistas estão preocupados com a dificuldade dos profissionais da saúde em identificarem a doença e temem tanto a subnotificação quanto o aumento de casos relatados por equívoco. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde informou que o registro da doença no país cresceu 19%. Chama a atenção dos especialistas a situação de Alagoas, que registrou um aumento, vou falar o número, não dá para acreditar, aumento de 517% no número de notificações nos primeiros 11 meses ainda de 2015, em relação à média de casos no mesmo período. Olha, esse grupo, ele diz o seguinte: não é sempre que as pessoas vão entrar num posto de saúde e encontrar um neurologista, vão encontrar toda a ordem de profissionais de saúde e especialidades. Mas, havendo uma cartilha, esses profissionais podem diagnosticar com mais facilidade síndromes raras como essa, que é a Guillain-Barré. Existem outras doenças associadas. Eu falo nisso porque parece que a gente não se impressiona o suficiente com a gravidade do mosquito. Não é apenas a Zika que pode matar, mas as doenças decorrentes dela, ou associadas, como estão dizendo. Então, gente, todo cuidado é pouco. A gente pede encarecidamente, mantenha seu terreno limpo, mantenha sua rua limpa, fale com seus vizinhos. Dia desses aqui eu falei que vergonha, no centro da cidade, a prefeitura foi lá, tive que dizer o nome da rua, tive que dizer a esquina. A prefeitura teve que ir lá tirar o lixo que pessoas colocaram lá.

Confira as ofertas imperdíveis que as farmácias São João prepararam para você nesse verão. Protetor solar L'Oréal Fator 30 com 120 ml por apenas R$ 19,99. Óleo bronzeador cenoura e bronze 110 ml R$ 16,99. Loção hidratante autobronzeadora São João 120 gramas por apenas R$ 19,90. Passe agora mesmo em uma de nossas farmácias e aproveite a nossa linha verão. Farmácias São João, sua saúde é nossa missão. Notícias em um minuto. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que fixa o prazo de 30 dias para que toda venda de veículo automotor seja informada ao Detran. Quem não cumprir a regra poderá responder por dívidas, como o IPVA, mesmo após a comercialização do bem. O parlamento também aprovou proposta que obriga as empresas de transporte rodoviário intermunicipal do estado a manter listas de passageiros arquivadas por um ano nas viagens a partir de 100 quilômetros. O objetivo é facilitar a identificação de vítimas de acidentes e a localização de foragidos da justiça. E os deputados também aprovaram a Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo. A ideia é estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Os textos seguem para a sanção do governador para virar em lei em Santa Catarina. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Terça imbatível. É na Berlanda. Produtos em até 10 vezes sem juros. Lavadora Color Mac 15 quilos com sistema anti-manchas. Só 10 de R$ 169,90 sem juros. DVD Karaokê com pontuação. Somente R$ 99,00 à vista. Conjugador Tobon Casal Molas. Você só paga 10 de R$ 54,90 sem juros. Isso mesmo, sem juros. Gostou? Na loja tem muito mais. Berlanda, 25 anos perto de você. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. O verão está se despedindo e ainda você não decidiu o rumo dos seus estudos? Venha para a escola do Ministério Público e aproveite nossos últimos dias de matrículas. Inscrições abertas até o dia 1º de março para o curso de preparação à carreira do Ministério Público e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Com a nossa pós-graduação, você sai na frente e ganha um ano de prática jurídica. Requisito essencial para os cursos da área. Ligue para 48 3224 6166 ou acesse escoladomp.org.br para mais informações. Escola do Ministério Público, onde seus sonhos e o sucesso se encontram. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 5 minutos para as 9 horas da manhã. Eu confidenciava para o professor e filósofo Luciano Jäger. Que vamos falar sobre justamente a questão da educação, o quanto a gente se perde nos conceitos. A informação, ela deveria ser algo, a princípio, assertivo, algo que formasse opiniões, que contribuísse, ou como provocador, para que as pessoas, no sentido da provocação, buscassem seu caminho. O que, que a gente faz em relação, por exemplo, a algo tão pontual, tão presente quanto internação hospitalar, dengue, zika? Informação assertiva. Existe o certo e o errado. Existe um procedimento correto que você vai tomar como cidadão e que vai levar Chapecó a uma situação melhor. E existe o ser humano sendo ser humano, professor. E entrando num estado de negação, um estado psicológico de negação, onde ele transfere, professor, isso me deixa quase sem cabelos, a responsabilidade para o outro. Então, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da prefeitura, que não varreu a rua, que também é, porque são todos corresponsáveis, e a taxa de lixo que a gente paga, eu já disse aqui, é para coleta de lixo de primeiro mundo. A gente paga e paga bem. Professor, por que a gente tem esse mecanismo de resistência tão forte, tão, eu não sei, atávico, nasce com a gente, vai passar para os netos e bisnetos, no sentido de que nós vamos dizer não. E nós vamos transferir a responsabilidade do outro. Se amanhã eu tiver dengue, professor, a culpa não vai ser minha. Eu vou arrumar alguém para pôr a culpa nisso. Somos nós apenas sendo seres humanos? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes da Rádio Super Condá. Bom, essa provocação sua, e creio que é uma boa análise, que pode ser, inclusive, aprofundada em nosso programa, é extremamente emergente. Eu penso que, de fato, nós estamos dentro de um contexto social, um contexto cultural demasiadamente reducionista. E este reducionismo, que leva a um maniqueísmo certo ou errado, ou certo e errado, sei e não sei, infelizmente é uma parte de herança que nós temos de uma escolástica medieval, que simplifica o conhecimento e delega ao outro a responsabilidade. E é por isso que o conhecimento, quando ele é alcançado, que não é apenas um reducionismo ao que eu sei, ao que eu não sei, ao certo e ao errado, por isso que o conhecimento ele é alcançado, penso, à medida em que tivermos um conjunto de prazeres e angústias concomitantemente. E no Brasil, em especial, quando falamos em educação, quase sempre paramos no plano do prazer, quase sempre paramos apenas no plano do glamour, quase sempre ficamos no plano da informação, que é o primeiro passo, é o primeiro ponto para com o conhecimento. Nem toda informação chega ao conhecimento. No entanto, todo conhecimento depende da informação. No Brasil, nós apostamos demasiadamente, sobretudo, inclusive na mídia, num plano informacional, num plano de descartabilidade daquilo que é da realidade, inclusive de uma narrativa de descartabilidade dessa realidade tal como ela é. Então, eu acredito que enquanto tivermos uma postura apenas de a apresentação primária aos problemas graves da nossa realidade, de uma apresentação de não comprometimento, de uma não participação política na sua essência, vamos continuar narrando nas rádios e nas TVs aquelas sequelas que são de uma era paleolítica na nossa terra. Mas que são presentes, que fazem o nosso dia a dia, o que muitas vezes é justamente essa diferenciação. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas é inevitável, porque a gente vive hoje, quer dizer, a falta, eu não vou dizer falta de informação, porque tirando algumas figuras da nossa política que olham bem pra gente e dizem, eu não sabia, tirando essas exceções, eu não sei se hoje ainda é possível alegar ignorância. É possível dizer, professor, eu não sei que existe um mosquito, eu não sei que existe a dengue, eu não sei que tampinha de garrafa ou que lixo acumulado pode causar um problema? Eu posso alegar isso hoje em dia? O problema, me parece, não é não saber ou saber que cigarro faz mal à saúde. O problema é comprometer-se com essa assertiva e fazer a mudança. E não fumar. O problema é esse. O problema é falta de uma implicação àquilo que se sabe. Ou aquilo que não se sabe, enquanto um reconhecimento, de fato, não sei. O problema me parece, mais profundo, né? Não é apenas um diagnóstico daquilo que é ou não é. É uma implicação com aquilo que é ou não é, que parece que está ausente em geral. Pois é. Esse é um grande problema nosso. Eu fico tentando traduzir isso, porque a gente fala, olha, falta, sobra informação, o que a gente faz com essa informação? Né? O que eu faço? Eu coloco dentro da minha vida, eu faço esse processo e eu faço a escolha ou eu terceirizo, né? Para a gente não divagar e não crescer, eu fiz justamente essa provocação, porque está em xeque hoje aqui, eu vou explicar a vinda do professor, ele é coordenador institucional do PIBID. Ele já vai explicar o que é sigla num país de siglas, é impossível. Impossível, matematicamente impossível acertar todas. Mas é um projeto referente à formação de professores, à qualificação do chamado, ensino público no Brasil. Quando a gente se vê despencando em rankings, novamente, professor, informação absoluta decorrente de pesquisa. A gente estava num ranking tentando rastejar um pouco para cima, a gente está atrás, eu não me lembro se é do Sri Lanka... Afeganistão, nós estamos dentro de uma classificação bem emblemática. É uma classificação surreal, a gente não consegue ver o Brasil com o mesmo nível de compreensão da informação do que países como esse, mas estamos lá. O que, que é esse PIBID? Enfim, o governo federal agora o desidrata, o torna anêmico, quer dizer, ele está ali meio, pelo que eu estou entendendo, a leitura breve que eu fiz aqui, ele está em risco. O que, que é esse, eu chamo de programa, mas aí o professor explica melhor, e justamente se pode, se o senhor ainda tem a crença, professor, que educação pode transformar as pessoas. O país da pátria educadora, ele poderia nos transformar em seres mais pensantes que soubessem, por exemplo, combater o mosquito da dengue? Pois bem, então vamos por partes, né? O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Este é o nome desta sigla, né? Um nome bem complexo, que em outras palavras quer dizer que foi feito um programa no âmbito federal. Ele é um programa oriundo, vamos dizer assim, de gênese do governo federal, que iniciou em 2011, enquanto abertura, através de editais, de fomento para com alunos e alunas de cursos de licenciaturas no Brasil inteiro. A ideia era que, originária, de que estes alunos pudessem, durante seus cursos na graduação, desenvolver um conjunto de atividades nas escolas públicas, no ensino fundamental e médio, sobretudo no ensino fundamental, no ensino básico, com ações e inovações, de modo a realmente modificar toda a estrutura, ou boa parte da estrutura da educação brasileira. Nestes 6 anos, só para a gente ter uma ideia numérica, nós tivemos uma gradativa ascensão do número de alunos beneficiados e professores, diga-se de passagem, professores das escolas onde estes alunos estão atuando, né? Esses alunos das universidades que atuam nas escolas, nós tivemos uma ascensão gradativa de 10 mil alunos no início do programa para atualmente 91 mil alunos. Alunos ou bolsistas, nós chamamos assim, que são um conjunto de beneficiados dentro desse programa. Não é só o aluno licenciando lá na universidade, nas universidades, nas 275 instituições do país que tem esse programa atualmente e que atendem, então, esta demanda de alunos do ensino fundamental, sobretudo do ensino fundamental. O problema, me parece que ocorreu agora recentemente, faz mais ou menos 6 meses, que houve uma sinalização do Ministério da Educação e Cultura, através da CAPES, sobretudo, que está gestando este programa, né? O problema é que houve uma sinalização do corte de verbas para este programa tão importante e tão vital. A sinalização de 6 meses atrás, aproximadamente, ela ocorreu sob forma de cascata. Primeiro nós tivemos uma redução nos nossos planos de trabalhos, né, que nós precisávamos em todo o país de materiais didáticos, enfim, precisávamos de recursos financeiros para desenvolver qualitativamente essas ações. Houve uma redução em 2015 muito substancial destas verbas, muitas instituições ficaram sem nenhum recurso, a nossa, por exemplo, ficou sem nenhum recurso. Em todo o país houve uma contenção desses recursos e a estimativa efetiva de 9 bilhões e 600 milhões de reais de corte no MEC acabou, de fato, apresentando-se no PIBID num corte para este ano, inclusive, de 786 milhões de reais. Em outras palavras, para ser um pouco mais objetivo, houve agora... na última sexta-feira, o último ofício da CAPES, segundo o qual coloca definitivamente a parada, vamos dizer assim, pelo menos provisória, do PIBID, pois alunos que possuem mais de 24 meses de bolsa perdem a sua bolsa à medida em que atingem esse prazo. Perdem no sentido de que ela é imediatamente cancelada por falta de recursos do Estado. O programa desta forma, como ele conclui o seu estágio de 24 meses agora em março, inevitavelmente nós tivemos que fazer uma ação de cancelamento destas bolsas no sistema da CAPES para que possamos entrar dentro da portaria adequadamente. Em outras palavras, as escolas municipais que nós temos hoje, inclusive aqui em Chapecó, como atendimento, e não é a Uno Chapecó, né? Nós temos outras instituições que também têm este programa, que estão atuando com esse programa nas escolas municipais. As escolas estaduais, que também nós estamos tendo a atuação, possivelmente a partir de abril teremos que encerrar essas atividades até que tenhamos uma segunda declinação no âmbito nacional. Então, isso é, infelizmente, uma notícia muito ruim, muito negativa, pois eu compreendo que o PIBID foi, sem sombra de dúvidas, dentro das reformulações que nós estamos tendo, tanto nas diretrizes de ensino, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular e outras ações que estamos realizando há décadas no Brasil, eu acredito que o PIBID foi talvez um dos programas mais nobres de qualificação dos alunos licenciandos no Brasil afora, né? De qualificação no seu percurso de formação docente, uma vez que conheceram e conhecem a realidade das escolas, interagem nessas escolas com ações muito significativas. Muitos diretores de escolas afirmam taxativamente, né, de que houve dois momentos de qualificação recente, né, no ensino fundamental do Brasil, que é o antes do PIBID ou depois do PIBID. Muitos podem entender que isso é exagero, mas os dados do IDEB demonstram isso também. Onde teve PIBID, onde esteve a atuação do PIBID, teve mudança positiva nesse sentido, embora no âmbito nacional tenhamos um número muito drástico ainda acerca da nossa a classificação segundo a PISA, né, que é uma sigla que nós importamos, né, do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, né, nós estamos ocupando lugares terríveis, né, em 58º lugar ou 55º lugar, por exemplo, em matemática, comparado a outros países, né, onde, por exemplo, China e Rússia estão classificados entre os melhores do mundo. O Brasil está muito atrás nos índices comparativos internacionalmente, nos critérios que são adotados internacionalmente. Então, no âmbito nacional, nós temos um problema seríssimo na dimensão da educação. No estado de Santa Catarina, nós tivemos um paradoxo, que é o estado que menos paga os professores públicos na remuneração, mas é um dos estados proporcionalmente do país melhores classificados no IDEB. No município de Chapecó, nós temos a melhor educação do estado de Santa Catarina, com muito orgulho, e comparativamente, inclusive, é uma educação qualitativa nobre comparada ao Brasil. Sim, então nós estamos esse é o nosso diferencial. Esse é um diferencial. Nós estamos numa zona de qualidade total aqui em Chapecó e no estado de Santa Catarina, o que não quer dizer que esses índices sejam idênticos no Brasil. Absolutamente. Acredito, enfim, então, tentar responder a sua pergunta, que o processo de transformação da realidade dos cidadãos, da política, das instituições, sim, se dá por uma aguçada educação. Talvez nos falte essa predicação, talvez nos falte essa adjetivação. Nós utilizamos demasiadamente, talvez historicamente, clichês para referir-se à educação. Nós sabemos das tendências educacionais de cor, nós sabemos dos limites das perspectivas da educação, mas dificilmente exercitamos a autocrítica na educação. Raramente nós saímos de uma condição imediatista de nossas ações. E educar é um processo que envolve um conjunto de ações e movimentos e de compreensões que ultrapassam aquilo que aparece. E vivemos, sobretudo, numa era, por um lado, de muita evolução, de muito progresso, de muita conquista, de muita inovação e tecnologia, e por outro lado, de um esvaziamento absoluto do sujeito. Domenico De Masi, um sociólogo italiano, ele nos diz que talvez o desafio do século XXI na educação justamente seja isto: passar do nível da informação ao conhecimento, ultrapassar o nível daquilo que é mera aparência àquilo que é a essência das coisas e da realidade. Mas para isso é preciso desacelerar em um certo sentido. É preciso singularizar e filtrar talvez melhor as informações, porque senão nós ficamos aterrorizados narrando aquilo que é impossível narrar, inclusive pela velocidade de troca, pela velocidade daquilo que acontece. O mundo efêmero nos proporciona uma mera narrativa, e a vida e a sociedade e a política não podem reduzir-se apenas a uma narrativa. Professor, eu fiz essa pergunta tão extensa porque não é mais possível separar. O que eu compreendo aqui na rotina do programa, não dá mais para dizer, olha, nessa caixinha ou nessa gaveta a gente vai tratar a violência. Na próxima caixinha, na próxima gaveta, a gente vai falar de corrupção. No terceiro, qualquer que seja compartimento, eu vou falar de outro assunto. Tudo se encontra, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí o professor, claro, volta na nossa origem, volta na nossa história. Ele fez alusão até ao tempo medieval. O problema justamente está, eu vejo, e a gente vai acabar caindo nesse maldito chavão da política pública. Quando o professor vem aqui narrar que um programa para formar professores no ensino básico, que é fundamental. Conversei semana passada com o Sindicato dos Trabalhadores na Educação no Estado de Santa Catarina. Colocam a mão na massa, educam, é outra divergência, mas enfim, são responsáveis pelos nossos filhos no período escolar, apesar da terceirização. A gente joga os filhos na escola e quer que a escola faça tudo, não devia ser bem assim. Mas eles estão lá dando conta desse recado. E aí fica aquela história: o Brasil vira um país de siglas e de motes. Eu ironizo muito a pátria educadora, ironizo mesmo porque ficou essa mágoa. Ao mesmo tempo, esse governo que nos propõe uma pátria educadora corta a verba para bolsa. Quem é bolsista não está nadando em dinheiro. Vamos falar português, claro. Se eu solicito, chego a requerer uma bolsa de estudos e consigo, é porque eu não tenho condição de me manter e de estudar. E aí, aqui, para concluirmos, o Fórum Nacional faz uma alusão ao quê? Ao grave equívoco cometido pelo Ministério da Educação, especialmente diante do apagão previsto com a falta de professores para as escolas públicas. Os cortes anunciados, sob o pretexto de recuperar perdas geradas pelos programas, o programa gerou perdas, depois o professor explica, isso implicam em descontinuidade política, fenômeno nefasto que marcou historicamente o campo da educação. O Brasil acha que jogando uma frase nos meios de comunicação, Brasil, pátria educadora, o problema está resolvido. E é um comportamento meio bipolar. Eu faço uma coisa num formato de personalidade e desfaço completamente no meu outro formato de personalidade. Eu construo e desconstruo. Qual é o futuro? Eu notei que todas as vezes que o professor se referiu ao programa, ele se referiu já com o verbo no passado. Foi bom. Aconteceu, formou, acabou. Já foi a pá de cal mesmo, a pátria educadora não vai passar recurso e vai suspender? Os bolsistas vão ficar sem bolsa? Não, eu não acredito que ele foi o programa. Momentaneamente as bolsas estão suspensas. Tanto é que as ações continuam nas escolas. Momentaneamente, até final de março, possivelmente, as ações continuam nas escolas até uma segunda declinação do Estado. Eu acredito sinceramente que o nosso país, quando adota jargões, né, máximas, pátria educadora, entre outras, né? Sim, eu cito essa porque é feita a educação e a mais presente. De novo, nós caímos no mesmo problema do reducionismo, daquilo que, de fato, é muito mais extenso do que qualquer jargão, qualquer clichê. Eu acredito que No nosso país, nós precisamos fazer uma mudança substancial na educação, à medida em que tivermos comprometidos, de novo, coletivamente e universalmente com as questões. Como fazer isso? Talvez essa é a pergunta, né? De que forma nós vamos fazer isso? Com um Estado que está desta forma, em certo sentido desacreditado, com uma dimensão universitária que está em gênero, número e grau, em certo sentido no Brasil, abandonando seus cursos de licenciaturas, e isso é um grave problema, não a médio prazo, mas é a curto prazo. Nós temos problemas hoje já de alocação de docentes no ensino fundamental e médio no Brasil, com disciplinas e componentes curriculares chamados duros, duros que são considerados aqueles que são absolutamente inevitáveis, o que dirá então dos demais, né, demais componentes curriculares. Mas acredito que se há um pôr do sol neste instante, metaforicamente, o sol sempre se reapresenta, ele renasce, né? Mas eu diria, ele só vai renascer com este brilho novamente, intenso que nós já tivemos por este tempo, e vamos ter um recesso, eu acredito nisso, se houver uma coletividade de cidadania que brilhe também. Porque o professor, o diretor, o gestor isoladamente não conseguem, o político isoladamente não conseguem fazer quaisquer ações com qualidade num mundo pautado por regras, por normas imediatistas, solipsistas, individualistas. À medida em que nós distanciarmos talvez deste foco, inclusive na educação, onde as nossas diferenças tão singulares nos separam muito mais do que nos unem, no momento em que nos separarmos desta dimensão, acredito que haverá uma pátria educadora. E não precisamos, inclusive, mais do jargão. Nós vamos ter que fazer a diferença em sala de aula, fora de sala de aula, com remuneração adequada aos docentes, com reconhecimento social, de fato, dos cidadãos, e não com jargões de que a educação é importante na sociedade, filosofia imprescindível na nossa sociedade. Beleza, de longe, é tudo estética, cosmética, quando chega de perto, a filosofia é árdua, a filosofia é provocativa, a filosofia promove angústia também, não só prazer. Pô, então eu não quero mais filosofia, longe da filosofia, tá vendo? Pensar dói. Pensar dói, professor. Isso. A questão maior talvez seja essa. Desculpa eu ter feito uma viagem tão longa, mas é que a gente não consegue mais desagregar algumas máximas, né? Infelizmente, nós somos sempre induzidos a pensar através de motes, né? Qual é o mote? Qual é o refrão do próximo carnaval? Qual é a máxima que algum governo vai jogar? O que é que a gente tem que acatar? E é tudo muito volátil. Talvez esse mote não permaneça, ele mesmo está se desfazendo. O professor falou, para finalizarmos, agradecendo a sua presença, fica aqui então, minha gente, o entendimento de que se havia... Por enquanto, o professor não disse é para sempre, não é um final, não é derradeiro, mas é uma sinalização. O governo federal diz que a crise é relativa. Ao mesmo tempo, quando ele diz que a crise é algo relativo e também que é mundial, buscando amparo em outros países, essa fala é muito, né? A gente sente no bolso o efeito desta crise relativa e mundial, é no nosso bolso. Corta, então, suspende as bolsas de ensino, né, para futuros professores, para essa garotada jovem que ainda sonha em ser professor, que ninguém mais sonha. Se eu ouvir a fala do pessoal do sindicato, pouquíssimo sonho, né? Eu digo, é a treva, como me disseram esses dias. Mas, Raquel, é a treva. Eu digo, olha, deve ser a treva mesmo lidar com o ensino público. Né? O professor, ele corre o risco até de comprometimento físico. Fora todas as mazelas, né, do ensino em si, ele pode ser agredido, pode ter o pneu do carro furado, pode ser, se enfrentar um traficante, vai virar ocorrência de polícia, um aluno violento vira um problema dentro da sala de aula. Eu digo, ele tem que ter o equipamento de proteção individual, o EPI. O maior problema... Capacete, colete à prova de balas, né? É o conhecimento, Raquel, o maior problema... É o conhecimento. O conhecimento é um problema. Eu não sei mais se o conhecimento é um problema ou solução. O professor falou que educação é prazer e glamour. Sim, sim. Falando com o pessoal do sindicato, a última coisa que a gente ouve é prazer e glamour. A gente ouve aquele arrastar de corrente, aquele medo, aquela incerteza. Professor, para finalizar, o Brasil corre o risco mesmo de ter um apagão na educação básica? De faltarem professores, né? Eu fiz uma viagem para fora do país, e eu achei surpreendente quando, antes de começar um show, eu falei, dividi isso com os meus ouvintes, porque eu não tinha visto ainda, e é bom a gente aprender. O apresentador do show parou e perguntou, temos professores aqui na plateia? E aí levantaram suas mãos, quem for professor levanta a mão. Então, por favor, uma salva de palmas, professores, porque são eles que estão fazendo o futuro dos nossos filhos. E eu peguei lá, me aplaudindo, falei, poxa, que lindo, que valorização, pedi para os professores levantarem. Outra hora foi, tem soldados aqui? Tem alguém das Forças Armadas? Tudo bem, não vou discutir o mérito da questão, como cada um imagina isso, como cada país. Por favor, levantem uma salva de palmas para os soldados que estão lutando. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, valorizar professor desta forma, que coisa esquisita. Já o Brasil corre o risco de ficar sem professor? Esse apagão falado aqui pode ser levado a sério? Estatisticamente, sim. Estatisticamente, nós já temos um apagão, né? Na verdade, há uma carência hoje de docentes no ensino fundamental e médio com qualidade, né? Por isso que nós estamos alcançando esses índices sucessivamente negativos. Mas o alento é de que há programas que foram já colocados em prática e que podem, inclusive, continuar. Quando eu falo que há um momento agora de suspensão das cotas, das bolsas, por exemplo, amanhã haverá uma mobilização nacional em Brasília, em uma audiência pública no Senado, através da representação do FORPIBID, que é um Fórum Nacional de Representantes de Coordenadores Institucionais do PIBID, onde faremos uma mobilização em prol da continuidade do PIBID. Haverá uma manifestação em âmbito nacional, já há a partir de hoje, e amanhã culmina nesta audiência pública com o ministro da Educação, Luiz Mercadante. Então, não quer dizer que vai haver uma salvação lá, não acredito nisso, né? No sentido pleno de que vai haver um salvacionismo aí. Mas o apagão, ele já é, em certo sentido, infelizmente, Raquel, efetivado no Brasil, à medida em que nós não conseguimos qualificar a pauta, a educação, com medidas provisórias, portarias, indicações de ACTs, negações de concursos públicos permanentes para o reconhecimento efetivo do docente. E esse é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando no Brasil há muito tempo, há muitas décadas. Nós terceirizamos a educação. Estivemos em dezembro em Lages, num encontro onde o número é bem animador. Nós tivemos com mais de 2 mil docentes pibidianos, quase todos professores efetivos, né, de escolas públicas. Então, assim, o número ali é bastante expressivo e assim, animador. Agora, se fizéssemos uma pergunta aos 2 mil professores, quais deles colocariam seus filhos na mesma profissão, talvez o número surpreendesse negativamente, né? Mediante esse cenário que foi aqui apresentado. Então, é preciso, eu acredito, ter um olhar de otimismo, à medida em que acreditamos que novas medidas, tanto do Estado como da sociedade, possam surgir contraditoriamente àquilo que se apresentou até então no contexto histórico da educação brasileira. Dá para acreditar? Professora, eu quero agradecer a sua presença. Muitas vezes eu me equivoco. Eu penso, meu Deus, será que o ouvinte conseguiu entender onde eu quero chegar? Eu fico feliz quando o ouvinte entende. Então, só para terminar aqui, o Diego Carubim nos diz o seguinte: enquanto continuarmos utilizando os mesmos métodos para combater o mosquito da dengue, nada vai mudar. É impressionante que continuam usando só mesmo o procedimento utilizado há décadas atrás. Falta vontade e capacidade para inovar. Ele diz, o mundo evolui, a ciência evolui, a gente tem que buscar soluções nas universidades, com cientistas. Ele remete à pesquisa, né? Buscar informação em outros países, senão vai ficar sempre aquela história, eliminar o criadouro. Aí ele diz, é confortável passar a responsabilidade para a população, e que já mostrou não ser capaz de responder com eficiência, com eficácia. Então fica a questão do Diego aqui. É o que eu te falo, Diego, eu entendo isso, não sei se o professor entende, a solução vai vir do laboratório, vai ser uma vacina. Agora, enquanto essa solução não vem, nós não podemos nos eximir de pelo menos diminuir o problema. Não consigo encontrar outra, né? Digo assim, se é assertivo, nesse momento tem que ser assertivo, é sim ou não, fazer o certo ou não fazer. Concordo plenamente. Eu acredito que o Estado, nesse sentido, ele está agora colhendo aquilo que ele, em certo sentido, plantou, que foi uma falta de qualidade no âmbito da educação. No âmbito da saúde. Né? Mas que remete também à educação. Que remete à educação, obviamente. Não tem como fazer uma separação aí, obviamente. Mas eu acredito que as enfermidades primárias que se difundem assustadoramente no Brasil, as enfermidades, elas são oriundas de uma outra enfermidade também grave, que é a falta de uma educação primária, tanto do Estado como da sociedade em geral, tanto de um como de outro. Estamos em débito, eu diria assim para o Diego, se pudesse dialogar assim com ele, bem abertamente, nós estamos em débito. Nós não estamos fazendo o tema de casa, bem como o Estado não está cumprindo com seus deveres. À medida em que ele estivesse cumprindo com seus deveres, nós teríamos, por exemplo, não um conjunto normativo, meramente assistencialista, de regras para que se faça a saúde preventiva. Seria uma cultura natural da sociedade e do Estado isso, mas seria a medida em que avançássemos em coletivo, novamente, universalmente. Cultura novamente. Do pretérito, professor. Ó, o Nedilson aqui coloca uma interessante, porque quando a gente entra no campo da filosofia, eu entro sempre com... Porque acabamos filosofando um pouco, mas eu entro com receio. O Nedilson diz: bom dia, Raquel, o programa está excelente, o entrevistado faz a diferença, parabéns, ó, parabéns, professor Luciano, traga mais pessoas desse perfil para o programa. Quiçá um dia, professor, a filosofia não vá curar o mundo, porque eu não sei mais. Eu não sei o que cura o mundo. Talvez um pouco de filosofia. Pois então. Professor, obrigada pela participação. Eu que agradeço a possibilidade desta conversa. Acredito que a gente pode continuar num outro momento. Um abraço para o professor Nedilson, um grande colega, um grande amigo, e aos ouvintes que acompanharam esta programação. E fica sendo sempre obrigada, professor. A gente vai para o intervalo, mas é uma provocação. Eu não sei como fazer de outra forma. Incomoda, dói, ser provocado incomoda, mas num tempo de impassividade, num tempo em que deixa que eu deixo, num tempo que eu finjo que eu faço e você finge que acredita, as coisas estão acontecendo. Os 22 casos de dengue em Chapecó, 10 deles contraídos aqui. Então, esse é o problema. No que se consubstancia ou não o conhecimento? O que ele traz de efetivo, de prático para o dia a dia? Professor, eu vou morrer me perguntando isso, e a gente vai para o intervalo comercial e na volta tem mais assunto aqui. Voltamos já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Terça imbatível. É na Berlanda. Produtos em até 10 vezes sem juros. Lavadora ColorMac 15 quilos com sistema anti-manchas. Só 10 de R$169,90 sem juros. DVD karaokê com pontuação. Somente R$99 à vista. Conjugado Ortobom Casal Molas. Você só paga 10 de R$54,90 sem juros. Isso mesmo, sem juros. Gostou? Na loja tem muito mais. Berlanda, 25 anos perto de você. Chegou a hora para comprar barato. Alfana, para servir o freguês, resolveu baixar os preços de vez, vendendo até pelo preço de custo. Confira. Travesseiro Santista a R$8,90. Cobertores de casal apenas R$19,90. Mantas em microfibra de casal a R$29,90. Plástico a partir de R$4,90 o metro. Barbante Euro Roma a R$9,90. Camisas Gola Polo masculinas a R$16,90. Calça social masculinas a R$27,90. Calças jeans AR Jeans adulto a R$23,90. E para facilitar, Alfana parcela tudo em até 5 vezes sem juros. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos. Florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Pare! Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare, suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br.

ensino público e de gratuito para todos, acessibilidade. A gente vive num país de máximas e daqui a pouquinho tem o Parajask. É uma alusão ao paradesporto. E é um primeiro conceito de inclusão, né? E eu digo, num país em que tudo é minoria, se você não for homem, branco, adulto, automaticamente você cai numa minoria. É curioso isso também, né? São os nichos em que a gente se enquadra. Então, homem branco adulto é a supremacia e todos os demais é a minoria, é a violência, é o não acesso, etc. e tantos mantras. Quero dar bom dia para o secretário de Esportes, João André Patucci, para falar um pouco, é política pública a inclusão? Quem tem deficiência, e depois nós vamos um pouquinho, sim, nós vamos cair nisso, qual é a definição correta, portador, com deficiência, deficiente, vocês vão explicar isso para a gente. Mas quem tem uma limitação, que também é algo questionável, é política pública essa inclusão? É dever do Estado? Ou é algo que a própria sociedade tem que prover na medida que entende que todos são iguais? Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da rádio. Um prazer estar mais uma vez aqui. E vamos então entrar no universo do paradesporto um pouco, né? Essa pergunta, Raquel, eu acho que é uma política pública essencial para a sociedade. À medida em que, dentro das limitações dos atletas e das pessoas portadoras de tais necessidades, é um choque, a gente pode chamar assim, afrontá-las com o esporte, no desenvolver do esporte, na prática de uma modalidade. Porque, evidentemente, eles estão enquadrados num outro campo em que nós não estamos, né? Então, para nós, o que é meio que cômodo e meio que superficialmente planejável você executar uma ação, seja jogar um futebol, um voleibol ou qualquer uma das modalidades, o grau de dificuldade não é tão somente do atleta, entendeu? Quem tem que estar comprometido com isso é uma política pública social que tem que ser implementada, conduzida, coordenada, administrada e tendo todo o respaldo da sociedade como um todo. Administração pública, evidentemente, através dos entes, mas em especial da sociedade, para que isso seja visualizado como, não como uma necessidade, ou a gente está fazendo uma benevolência. Não, acho que tem que firmá-los, entendeu, quanto atletas, e justamente é como eles têm que ser tratados nesse momento, como atletas que vão encarar uma competição, um evento esportivo. Quando é que ocorre o Parajask? Qual é o nível de envolvimento da prefeitura? 24 de abril. Ele será... Perfeito, só estão me lembrando. Ele será agora no mês de abril, né? Na cidade de Criciúma vai ser a sede do Paradesporto esse ano. E nós, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, que coordena, evidentemente, o Paradesporto, através do professor Léo Bernardi, do Murilo e do professor Dedé, que estão à frente desse evento para coordenar, nós estamos nos empenhando em buscar resgatar esses atletas, porque aí existem algumas situações que a sociedade e a secretaria em si tem algumas falhas quanto a isso. Porque depois o Léo pode falar e a Raquel também pode falar sobre isso. Existe um desconforto em quando você não prepara os atletas e você exige deles, num tempo curtíssimo, de um espaço delimitado de tempo. Rendimento. Em rendimento, mas assim, né, Raquel? É um dos padrões do esporte. Não estou falando aqui de uma forma perversa, mas o esporte é feito através de índice e rendimento. Perfeito. E a diferença que a gente tem que tentar trazer para o nosso mundo é o quê? E para que a sociedade consiga absorver isso é assim, ó. Os atletas de rendimento de modalidades, entre aspas, normais, fecha as aspas, treinam o ano todo, certo? E os nossos atletas que nos representam, e representam o município, representam a nossa cidade, não têm essa mesma condição. Eles vão ser treinados, então, agora em março, abril, para competir no final de abril e início de maio. Então, assim, ó, exige-se uma política pública voltada a um novo momento, que eu acho que nós temos que aprender a fazer isso, em função ao respeito, principalmente ao ser humano, mas também colocá-los na condição prática de esportistas que são. né? Porque você, se você os provocá-los, daqui a pouco tu pode provocar tanto o Léo quanto a Raquel, que estão aqui coordenando, eles não vão simplesmente para se distrair, eles vão justamente com o ímpeto de competir e buscar e apresentar o rendimento deles. E é curioso que existem máximas dentro do esporte, né? O mote da Olimpíada é sempre esse: mais alto, mais forte, mais rápido. Porque a Olimpíada é uma provocação ao ser humano. Até onde eu posso chegar? Quem já praticou algum esporte sabe disso. Não é muitas vezes uma luta contra o outro. É uma luta contra você mesmo, é maravilhoso, é do ser humano e você quer se superar. E isso não é um parâmetro para quem é dito, entre aspas, o aspas é bonitinho, mas tem que usar normal, enfim. Normal. Né, gozando de suas plenas faculdades em todos os aspectos. Sim. Eu quero dar bom dia, então, nesse sentido da provocação para o Léo Bernardes, coordenador do Paradesporto. Léo, essa provocação vale para quem tem alguma limitação? E limitação é algo relativo, porque a gente tem aqui dois exemplos de pessoas que estudaram o tempo presente, que foram atrás e que jamais, e isso é que é interessante, né? Jamais se sentiram enfraquecidas ou sentiram, né, com um obstáculo tão maior, elas conseguiram um nível de superação que a gente tem que aplaudir. Bom dia, Léo, mais uma vez, seja bem-vindo. Existe também, para quem tem alguma limitação, o sentido da superação? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos que estão aqui na mesa. A mesa está grande hoje, né? Hoje está. Isso é para te ver. De conversar aqui. Isso é para te ver como que nós estamos tratando o paradesporto. A equipe é grande, a equipe é bem formada. As limitações foram feitas para serem superadas. Mas, assim, te digo que o nosso objetivo principal hoje, ele é trazer para a prática do paradesporto o maior número de paraatletas possível, para que a gente consiga inserir o nosso paradesportista dentro das modalidades, enfim, colocá-los em atividade. O paradesporto de 2005 a 2010, enquanto eu estive aqui na gestão do paradesporto, existia sim um treinamento mais contínuo, como o secretário colocou aqui. O secretário hoje está nos dando o apoio necessário, estamos juntos nessa. Mas depois do ano de 2010, houve esse problema que vocês comentaram no bloco anterior. Falta de professores, falta de uma série de coisas. E o crime que a FESPORT faz com o paradesporto de colocar essa competição no mês de abril, no primeiro semestre. Eu ficaria aqui até amanhã enumerando prejuízos a essa competição, que é a única no gênero no Brasil, a única. Pois é, Santa Catarina é protagonista. Chapecó, porque foi a partir daqui, se não me equivoco, que nasceu, né? Então, sim, nós somos protagonistas, num sentido, de uma provocação e uma inclusão inédita no Brasil. Mas aqui, né, descreve o Léo que teve problema de continuidade. Você veja, quando tu falas, Raquel, em inclusão, por isso que eu entendo as tuas angústias, né? As tuas angústias, elas são pertinentes a tudo. Porque como que a FESPORT, que é a que está gerindo o esporte de Santa Catarina, dá a impressão nítida que ela quer se livrar do paradesporto, mas quanto mais anos possível, melhor. Porque se o paradesportista, se o nosso paraatleta, ele tem a competição no segundo semestre, ele já vai treinar sempre junto com as modalidades de rendimento. Então, já começa a inclusão, porque nós dependemos única e exclusivamente dos professores do rendimento. É eles que estão coordenando, eles que estão treinando, que estão nos ajudando nas modalidades. Aí você pode se perguntar assim, mas vocês não podem fazer isso após isso? Isso é involuntário. Quando passa esse tempo, há uma desmotivação, porque as competições são menos. Nós temos que trabalhar com isso. E se a competição, essa competição gigante, ficar para o segundo semestre, mais próximo aos Jogos Abertos, que era para ser, porque ela nasceu vinculada aos Jogos Abertos, então eles tiraram isso, fica difícil a gente trabalhar. Mas só chorar aqui não adianta, né? Nós viemos aqui chamar nossos para-atletas, a Raquel, que está aqui no lado esquerdo, que representa os atletas, representa as entidades, e nós estamos trabalhando, vamos fazer o melhor possível. Você veja que nós, ontem, aproveitei a vinda do presidente da Assembleia Legislativa, meu ex-chefe aqui, que estava aqui na rádio, marcamos com ele uma audiência para quarta-feira, dia 2, para nós revermos isso. É inconcebível que a gente sofra tanto, porque nós temos a falta dos professores que só vão chegar na Secretaria de Esportes, os ACTs, né, que a gente precisa também deles, em abril. O contrato então, temporário. Nós só conseguimos hoje só os efetivos, e não são muitos, né? Nós temos, depois o André e o Murilo vão falar, nós temos só na modalidade de bocha 11 bocha. Então você veja quantos professores precisa, né? Os quatro segmentos, masculino, feminino. Então é bastante, infelizmente, eu digo infelizmente, porque, né, são pessoas, sim, com deficiência como eu, temos bastante para desportistas de Chapecó, bastante. Mas Chapecó, posso te dizer tranquilamente, não é um paraíso, não é um modelo, não é o melhor que existe, mas Chapecó é referência porque nós tratamos a pessoa com deficiência com seriedade, e estamos aqui fazendo uma promessa, não somos políticos, mas estamos fazendo a promessa de que, mesmo que o Parajás que seja agora em abril, nós vamos continuar os treinamentos. Se for preciso, vamos criar competições regionais aqui para que eles se mantenham na atividade. A nossa proposta é continuar o paradesporto, mas as dificuldades são enormes, Raquel. Só para te dar um exemplo, nós precisamos comprar uma bicicleta de alumínio, uma bicicleta boa para o ciclismo, e com esse tempo exíguo que se tem, nem isso não se consegue, porque o tempo é curto, o prazo de entrega é complicado, então é difícil, né, nessas condições. Mas temos que fazer, temos que dar um jeito de trabalhar. Olha, a proposta é a inclusão, porque tudo é muito recente no nosso país, nós estamos nos encontrando, nos entendendo como cidadãos, e a tendência, infelizmente, era muito de uma forma assim, instintiva, proteger, né, cuidar, que essa pessoa fique em casa, que essa pessoa seja protegida do mundo, talvez até um instinto materno nesse sentido. A gente sabe como o mundo é duro, como o mundo é mau. Então, muitas vezes, de uma forma errada, eu quero perguntar isso para a Raquel, que a Raquel é presidente da Devosc, então a limitação é visual aqui no caso. Esse instinto, né, de proteção, de deixar em casa, de muitas vezes privar do estudo, privar de uma vida social, talvez até de uma forma instintiva, não coloco dolo nisso, não coloco maldade, mas é do ser humano, né? Eu cuido da minha ninhada e eu não quero que sofra. Isso ajuda, isso atrapalha. Movimentos como esse que disseram, olha, tem que tirar de casa, tem que levar, porque no momento em que você provoca, essas pessoas vêm e elas querem participar. O que é que funciona melhor? Bom dia, seja bem-vinda, Raquel. Então, bom dia aos ouvintes da Super Condá. Então, sempre a super proteção, né, que é isso que você estava falando, de deixar em casa, de privar, ela é sempre muito prejudicial. Porque em algum momento a pessoa com deficiência, ela não vai ter aquelas pessoas que cuidam dela. Tipo, pai, mãe, eles não são eternos e cada um segue a sua vida. Então, a partir do momento que você super protege, vai chegar um momento que essa pessoa não vai ter mais essas pessoas com ela, e aí como é que vai fazer? Como é que ela vai viver no mundo? Então, o que funciona é tirar essa pessoa de casa, fazer estudar, praticar esporte também, até como forma dela se integrar com outras pessoas, né? Com a mesma deficiência e conhecer novos lugares. Descobrir então, o mundo, né, Raquel? Descobrir o mundo. E o esporte funciona? A pessoa, porque são muitas as limitações e a gente entende isso. Quando eu converso com o pessoal do movimento, justamente, é aquela história, eu quero comprar uma calça, mas se eu sou uma cadeira de rodas, já me negam esse direito como cidadão, porque eu já não entro mais na loja, as alturas estão erradas, os degraus não deixam, a gente entra de novo nesse mundo do impossível. O esporte, ele provoca isso, ele diz, olha, vamos lá, vamos treinar, vamos fazer, Chapecó está conseguindo fazer isso? Ainda não é da forma que seria o ideal, né? Porque, como o Léo falou, existe toda essa dificuldade de ter professores, essa dificuldade dos treinamentos, que depois que termina o Parajás, sempre nos anos anteriores os treinamentos também acabavam. Então, o que acontece é que as pessoas acabam ficando desmotivadas a continuar praticando o esporte. Mas se tiver um programa, um projeto que esses treinamentos se efetivem, que as pessoas vão para competir, para

Ar Split 9000 BTUs, quente e frio. Só 99 mensais na Schumann. Vem pra cá, realiza! Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Distribuidores Ford apresentam um bom negócio que ficou ainda melhor. K+, a partir de 41.990 à vista. Ou entrada de 28.553, mais 30 vezes de R$480, com taxa zero. Aproveite. É no seu distribuidor Ford Esperandil em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 2 minutos para as 10 horas da manhã, ao mesmo tempo. A gente conversou sobre muita coisa aqui no intervalo comercial, mas eu quero dar bom dia para os professores. A gente falou tanto em professor, e a gente não sabe se tem pena, solidariedade, se tem raiva quando faz greve, a gente não sabe mais o que fazer com os professores, em que nicho colocá-los. Eu quero dar bom dia para o Murilo Farias. Eles estão colocando a mão, efetivamente agora, estão aqui no programa em função do paradesporto. Mas na questão conjuntural, por um lado, os atletas do paradesporto têm demandas, e a prefeitura está se virando, pelo que eu vejo, ficou um pouco aquém, agora retorna. E, por outro lado, os professores têm demandas muito claras. Como é que é fazer o caminho do meio? Como é que é manter o equilíbrio e tocar a bola? Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Bom dia aos membros aqui que estão aqui na mesa, o secretário João Patúcio, o Léo, a Raquel, o André, a professor Luciana. Não é fácil. A gente está num meio termo. Nós estamos, a gente sempre diz, eu acho que nós estamos no caminho inverso. Enquanto a gente tenta, através, hoje a nossa ferramenta é o esporte, através do esporte, nós fazer essa inclusão, nós trazermos as pessoas com deficiência, voltando a isso, a nomenclatura que usava-se antigamente, portadores, eles não portam, eles têm a deficiência, então são pessoas com deficiência, né? Não portadores, são não pessoas... Não, portadores seria algo transitório. Eles têm a deficiência, são pessoas com deficiência. E a gente tem que tratar eles assim, porque é assim que eles querem ser tratados. E, então, nós estamos nesse meio termo. Nós estamos buscando eles para virem conosco, para ter essa inclusão. Estamos tendo um apoio do poder público. Nós temos aquilo que vocês falaram, a superproteção, onde eu não posso deixar meu filho ir, como ele vai ser tratado na sociedade, como ele vai ser tratado pelas outras pessoas. Em casa ele está bem, ele está comigo. Nós tivemos casos, por exemplo, de um menino PC, que é paralisia cerebral, que a mãe nunca tinha deixado ele sair para fora de casa. Quando ele começou a ir, a própria luz que incomodava ele. Ele ia para competir com a gente, a gente tinha que botar um paninho no olho dele. Hoje, no terceiro ano dele, ele conta os dias que ele pode ir. Ele brinca com os outros, numa cadeira de roda, onde ele só mexe a cabeça. Né? Então, a gente tem todas essas deficiências que a gente tem que lidar diariamente. Hoje, nós estamos com essa briga com a data. Nós estamos num país onde nós vamos ter Olimpíada e Paralimpíada. Paralimpíada vai ser no mês de agosto. E nós estamos na contramão, onde nós vamos fazer um Parajasque no mês de abril. Não usamos nem o que nós temos de bom, nem o que a mídia vai nos oferecer, que é agosto, para nós fazermos logo em seguida. Quando foi criado o Parajasque, era na mesma cidade onde era o Jasque. Já aproveitava toda a estrutura. Tudo. Hoje o Jasque é numa cidade, está sendo lá, vai ser em Tubarão, o Parajasque vai ser em Criciúma. Um no mês de abril, outro no mês de novembro. Então, nós estamos na, como eu disse, nós estamos na contramão do processo todo. E a gente está tentando, junto com o Léo, com o André, nós darmos uma sequência. Dizer para a Raquel, hoje, que ela está representando a Devosque, que mesmo sendo em abril, nós vamos dar continuidade até o final do ano. Na verdade, Murilo, a Raquel representa todos os atletas, porque são muitas entidades e muitos segmentos, então ela está representando no âmbito geral os nossos todos os atletas. E nós vamos dar continuidade. Exemplo disso, já no mês de abril, na primeira semana de abril, dia 2, nós já vamos fazer um torneio regional de xadrez para todas as deficiências. Olha, é fantástico isso, porque não adianta, a gente aprende ou vive através das próprias experiências, né? Por mais teoria que aconteça, é através da experiência. E geralmente, todo esse processo acontece quando você convive com alguém que tenha deficiência, né? Senão você passa batido, é o mundo, é o que eu digo, cada um no seu quadrado, cada um na sua faixa, ou separado na sua minoria, se é mulher, se é criança, se é negro, se é branco, cada um está, nós estamos vivendo uma sociedade muito sectária, são nichos, cada um no seu nicho. Quando você vive a experiência, você transforma o seu olhar. Eu quero dar bom dia para o André Tiquim, também é técnico de paradesporto. Essa transformação, essa provocação, essa visibilidade é boa, mas no momento em que se provoca, há uma resposta. O que fazer com essa resposta? Dá para dizer, olha, independentemente, o Parajasque, por exemplo, é plano, ou desculpa, é ação de governo independente do governador que tenhamos, ou ele fica meio na corda bamba, pode ser que saia, que não saia. Dá para falar em constância nesse setor? Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, secretário, Léo. As Raquéis, né? As Raquéis. Bom dia, Murilo. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiro que é um prazer estar trabalhando e agradecer ao Léo, porque eu e o Murilo temos sido, para o Léo, o visual dele, né? O Léo é uma pessoa extremamente inteligente. E todas as falas que aqui surgiram... Todas as falas que aqui surgiram, nós estamos tentando, então, como o secretário acabou de dizer, Raquel, e respondendo já de antemão a tua pergunta, enaltecer que o nosso prefeito, em específico, o Luciano Boligon, em reunião com o secretário, conosco, lá no gabinete, nós temos que dizer que ele é um prefeito esportista. Porque isso é muito bom que a população saiba, porque ele tem nos dado 100% de apoio em todas as nossas iniciativas, inclusive nas nossas angústias, das especificidades dos materiais que a gente precisa, então, para desenvolver as atividades paradesportivas. Montamos um programa, eu e o professor Murilo, que ele não se torne mais paliativo, né? Eu acho que em todas as instâncias, e aí a gente vai para a escola, a gente vai para o esporte formal, ou esse esporte não formal, eu acho que o que menos implicaria nesse momento seria a terminologia aplicada a essas pessoas, e sim, oportunizar uma sequência das atividades, então, lá puxando o demarque do ócio improdutivo, né? Que você fica no ócio lá, trazer a todos esses, já estendendo o convite para que eles venham, então, a todos os segmentos, sejam visuais, físicos, auditivos e mentais, né, os intelectuais. Que... Aos surdos que estão nos ouvindo. Eu e a Léo. Então, nesse sentido, assim, dizer, Raquel, que hoje a gente tem, sim, a questão do governo estadual, eu vou me restringir um pouco, porque eu acho que isso faltou da FESPORT, isso é a parte do coordenador geral, que é o Léo, que a gente está batendo muito, que isso, de fato, é uma palavra que o Léo coloca e a gente está seguindo nessa terminologia com ele, que é um crime, porque você não tem como, na parte de treinabilidade, em termos de 60 dias, você treinar. Sim. Você imagina se você pega uma pessoa normal fazer um planejamento de treinamento numa planilha especificada, você já não consegue resultados, você imagina, para essas pessoas. O que a gente está querendo, então, nesse momento, é a transformação e a sequencialidade para depois do Parajask, então, dar uma continuidade para as atividades paradesportivas. Encontramos, então, com o secretário essas possibilidades também, o João André Patus tem nos proporcionado também com afinco, tem brigado conosco junto ao executivo, para que a gente consiga êxito, pelo menos no material, na vestimenta, para que a gente dê condições para que esses para-atletas, vamos nominar assim, né? Sim. Para desporto é uma coisa, aí dentro disso vem os para-atletas. E como diz o professor Murilo, é inconcebível num planejamento estratégico da FESPORTE você dissociar a questão dos Jogos Abertos de Santa Catarina dos jogos do Parajask, né? Ou se a gente for falar de Olimpíadas, dos Jogos Paralímpicos, então é enaltecido. Como isso nos gera muitas angústias, porque isso nos leva a ter que dar muitas explicações a todos os segmentos, e a gente acaba por si só a ficar com as nossas angústias também, como da questão toda voltada para esse momento. Então o que a gente está utilizando é justamente isso, como a Raquel acabou de dizer. A gente está tentando, no universo do nosso município de Chapecó, que a questão das deficiências, elas são grandes, a gente tem que aumentar muito mais a busca, né? O Léo e Murilo já tem na sua agenda aí para ir buscar, então a gente faz um trabalho de ir na casa, bater na casa. Veja, a conscientização... E o comprometimento que isso gera. E comprometimento, Raquel, é um comprometimento absoluto que a gente tem, e a gente está fazendo com muito amor esse trabalho, eu e Murilo, porque tecnicamente a gente conhece também a questão do esporte, né? Então a gente está inserido aí com o Léo e com todo o pessoal, e esperemos obter êxito, né? Quando antes tu falavas da questão do Parajask, que a gente até nos diálogos, nas nossas reuniões, a gente sempre nos pergunta: a gente vai para participar ou para competir? Porque através disso, da política pública, você dá uma resposta pro ente municipal, né? Então, claro que a gente vai para a competição de 12 edições, né, Léo? Me ajuda aí, de 12 edições nós vamos buscar o 7º título, é isso? Não, a gente já tem 7. Já tem 7, vamos buscar o 8º. E nós somos os primeiros, o primeiro município a colocar todo o município. Nós somos uma das maiores delegações que tem hoje, sabendo que as outras delegações, os municípios maiores que tem no estado, eles pagam para outros atletas de outros estados virem para nos ganhar. Então, por isso que é competitivo hoje, né? É rendimento que a gente fala. Então, quando a gente fala em rendimento, é porque é uma aplicação de verba. Mas respondendo ali, André, desculpa, eu pode fazer o favor. A pergunta da Raquel. O Parajask e os Jogos da Terceira Idade são os únicos que, por força de lei, o Estado é obrigado a realizar. Então, essa certeza existe. A forma como vai acontecer não pode se garantir, mas a certeza da continuidade, ela existe. Sim, existe. Ok. Olha, a gente abraçou aqui... talvez o sentido da educação em muitos momentos dentro do programa. E claro que isso foi feito através da minha cidadania, da dengue, do lixo, da condição do professor. A gente abriu um universo muito grande. Então, eu vou dedicar esse espaço final para o ouvinte. E aí tem exemplo de situação em a vida diária, né? Diz aqui uma ouvinte, ela diz, olha, é a Lúcia, e ela diz, eu preciso trabalhar, ajude, sou professora, mas tenho apenas o magistério. Questão aí a técnica. Ela é mãe de duas meninas, está divorciada e diz, trabalho como faxineira, mas ainda assim não estou conseguindo trabalho, nem como faxineira. Tem alguma orientação para passar para a Lúcia? Eu não sei se o balcão de empregos da prefeitura ainda existe, se é possível orientá-la, porque esse é o todo dia, essa é a vida. Teve, Raquel, agora, domingo, um processo seletivo, onde até as pessoas com magistério teriam a possibilidade de fazer como a professora auxiliar. Esse processo seletivo. Ocorrendo domingo. Hoje, tanto no Estado como na Prefeitura, para se contratar, tem que estar presente nessa lista do processo seletivo. Porque não existe mais um meio legal de se fazer isso. Ou ela está numa escola particular fazendo essa busca, ou tem que estar inscrita para fazer esse processo seletivo. senão um balcão de empregos é para os outros empregos formais que necessita a parte técnica de uma administração. Mas talvez valha a busca, porque se ela está se dispondo. E essa questão, para mim, ainda dá para dizer que o trabalho dignifica. Então, ou o valor que tem uma faxina, né? A gente vive um mundo muito, de muito rótulo, eu faço, eu não faço, eu me disponho. Eu acho que trabalho honrado, sério e com remuneração continua sendo uma boa opção. Né? Fiz faxina por um momento, nenhum demérito nisso. Raquel, só queria dizer para a professora que ela não desista, né? Porque eu acho que ela não pode desistir e ficar atenta a ouvir a rádio, a ler o jornal, a estar conectada, se possível, na internet, que sempre tem as possibilidades. Enquanto professora, ela não desista. Como o professor Murilo estava dizendo aqui agora há pouco, são 2 meses a nível municipal, estadual e até universitário que a gente pode se efetivar no trabalho. Ou por concurso público, né, sendo estatutário, ou você desenvolvendo um trabalho de contratação temporária. O Murilo acabou de enfatizar aqui, mas o Ministério Público hoje, por um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, tem que ter esse meio, então tem que fazer a inscrição, tem que ir lá pagar, enfim, tem todo um processo que também. Chapecó está crescendo muito, há as possibilidades de vaga, mas também digo à professora que nas nossas angústias, nas nossas conversas antes, não pare de se capacitar, né? Eu ouvi alguns 10, 20 anos atrás, professor, que diziam... O professor Luciano permanece aqui com a gente, fazendo as alusões aqui. O professor Luciano da Uni Chapecó, essa questão que diziam assim, que no século XXI, o analfabeto não seria aquele que não teria só ensino universitário, né? Ou a sua graduação universitária. Seria aquele que talvez não tivesse já o domínio, então, de uma língua estrangeira na especificidade, quando então falávamos em globalização, do inglês propriamente dito. Então, a gente sabe que hoje o inglês é a ascensão direta e ainda mais uma língua, quem sabe, quiçá a gente possa ultrapassar esses momentos. Então, professora, não desista, por favor. Pois é, só que aí a Ana coloca em xeque isso. Ana Maria Del Bosco, eu vou resumir, Ana, ela diz, olha, veja bem, diante do que o governo de Santa Catarina faz com os professores, isso é desumano, não é só com o professor, é com o povo, com quem tem filho. É humilhante ser professor no Estado. Ela pega pesada aqui. Os políticos, no caso, vêm à rádio e TV para mentir descaradamente, colocando a população contra os professores por causa de greve. Gente, com que ânimo um professor vai para a sala de aula quando um aluno do ensino médio ganha mais do que o professor? E do professor é exigido curso superior, pós, né? E chega no final do mês o quê? Não dá nem para o básico. E o que ele gastou para se preparar? Por mais que goste da profissão, não tem jeito, desanima mesmo. É triste isso. E as salas de aula nas universidades estão ficando vazias por magistério. Como é que fala, então, em valorizar a educação, né? Quando chama a tropa de choque para bater em mulher, que pátria educadora é essa? Alguém quer fazer algum contraponto? Olha, Raquel, eu vi uma chargezinha que mostrava assim, o Obama dizendo, meus funcionários, meu salário é de 4 mil dólares, eles precisam de 2 mil dólares para sobreviver, eu não me interesso o que eles fazem com os outros 2 mil dólares. O do Canadá diz, os meus funcionários ganham 3 mil dólares, eles precisam de 2 mil dólares para sobreviver, os outros mil dólares não me interessam. Daí a nossa presidente disse, os meus funcionários ganham 800 reais, eles precisam de 2 mil dólares para sobreviver, eu não me interesso o que eles fazem para conseguir os outros 1.200. Para fechar essa diferença. Né? Então eu digo para você assim, eu queria ver se no nosso país... deputados, vereadores, eles tivessem a mesma remuneração de um professor. Eu já ouvi essa sugestão. Eu não sou contra todos serem bem remunerados, mas que todos tenham a mesma valorização. Tá, mas então entra no portal Transparência da Assembleia Legislativa e veja quanto é que ganha um motorista. Nada, pelo amor de Deus, os motoristas todos têm uma profissão também, motorista de caminhão é difícil achar, mas motorista de carro da Assembleia, entra lá e tu vai ver quanto que ele ganha, comparado a um professor com mestrado. São as diferenças. Enfim, eu vou continuando porque o tempo está se esgotando. O Joaquim diz, olha, fala assim, fazer a limpeza dos terrenos. Ontem ele foi à prefeitura, pediu para carregar móveis velhos que ele tem num terreno. E a prefeitura diz que a partir do dia 10, porque agora está fazendo limpeza no Santa Maria. Ele diz, estamos cuidando, estamos correndo atrás. Acho que se a gente se preocupa em ir atrás para obter uma ajuda, então que isso seja priorizado. Não sei se alguém aqui pode falar sobre esse aspecto em relação à prefeitura. Enfim, a gente sabe que tem esse número, 3321-8607. internet, para denúncias, isso e aquilo, mas, né, fica complicado às vezes, Joaquim, porque a gente muitas vezes também tem que procurar a forma de descarte correta, né? E eu, quem tem móveis, geladeira, eletrodoméstico, muitas vezes tem que se virar um pouquinho, porque está, a agenda da prefeitura está puxada. Também, né, Raquel, mas só para fazer uma contribuição, e eu acho que vale um pouco de um repensar aí também de todos os cidadãos. Agora, nesse momento, pro Joaquim, é isso? Joaquim. Pois é, agora no momento, esse material que ele quer descartar torna-se lixo. Então, até então, é de propriedade dele. Então, ele tem que fazer o repasse dessa condição como descarte, né? Então, aí ele transfere para a prefeitura através dos impostos de recolhimento e tudo. A Secretaria de Serviços Urbanos é quem tem que... ou ele entra em contato com a secretaria, tenta botar uma agenda para estar buscando ou condicionando. Agora, o que não vale, né, Joaquim, é tu deixar esse móvel aí na frente da tua casa, no meio do no meio fio ou na calçada. Baldio, exatamente. Aí é segurar que vai... na garagem. Perfeito. Até que consiga descartar. Um pouco de equilíbrio, um pouco de também. Calma também. Só nível de contribuição também, Raquel, aproveitando o nosso secretário, assim, ó, eu acho que... todas as situações nós vamos voltar à questão da educação. A pergunta que eu gostaria de deixar para todas as pessoas, assim, a nível de sua casa, na produção do seu lixo individual familiar. Você tem feito o serviço de casa, separando esse lixo e destinando lá no local apropriado? E também, assim, ó, que as pessoas, a gente está vendo muito a questão social na internet, aí que no dia a dia as pessoas estão se reunindo em determinados lugares na nossa cidade. Vamos ficar no nosso ambiente e produzindo um lixo exacerbado em frente de lojas, quebrando e tal, tal, tal. Será que não está na hora de nós evoluirmos para uma consciência crítica? Como dizia lá nosso amigo Paulo Freire, as questões das evoluções de consciência, né? Você passa da ingênua para intransitiva para crítica. Eu sei que é um tempo da maturidade de cada um, mas está na hora de cada um repensar os seus atos para também não só colocar a culpa na questão governamental, porque a gente sabe que tem o destino ali, daí tem falta de pessoal, existe uma falta de demanda de dinheiro para investimento público, etc. Então está um pouco para a gente começar a pensar e repensar essa parte de educação voltada para a questão ambiental. Olha, são... Gente, é complicado. Eu termino aqui com o Jaime, quero agradecer a presença de todos, e aí quem quiser contrapor aqui ou fazer esse exercício, ele diz, olha, eu trabalho com transporte de crianças e adolescentes há mais de 15 anos. O Jaime é um herói. Há aproximadamente 13, 14 anos só ouvimos falar em direitos. Então, estamos colhendo o que plantamos, é a lei da física. Vai demorar para mudar esse ciclo, a não ser que se mude o ensinamento dessas crianças e, consequentemente, deveres. A gente está vivendo, eu ouço muito isso, né? A gente está vivendo um tempo em que, um tempo de desequilíbrio, meus direitos, meus deveres, eu esqueço. Até, sei lá, professor Luciano, bora lá. Agradecendo já a presença de todos, não vai fazer uma despedida individual. Eu sei que é um exercício de 5 minutos impossível, mas existe desequilíbrio? Nós estamos errando como pais ou como cidadãos? Todo mundo fala muito isso. Ah, eu só quero saber dos meus direitos e quando chega nos deveres eu viro a página. É um retrato do momento ou é mais uma dessas inverdades que são colocadas para a gente ficar macerando e regurgitando? Eu acredito que é uma verdade efetivada já. A sensação de estarmos em débito na civilização não é de agora, né? Nós estamos sempre em débito na nossa civilização. Há um mal-estar permanente. Isso é porque nós queremos alcançar dimensões e ideais que estão muito além daquilo que se apresenta na realidade. Então, isso é natural. O problema é que talvez nós não concebemos ainda que a escola é o lugar da escolarização, é o lugar do ensino, e a família é o lugar do educar. Esses dois espaços estão muito confusos hoje, porque os pais delegam à escola o lugar da educação e os educadores, né, os docentes, acabam fazendo papel paternal e desconhecendo seus saberes, e aliás, desqualificando-se em suas funções. Portanto, criando um cenário onde a informação, de novo, né, predomina, e esse excesso de informação promove uma desinformação, ou seja, o cenário vai só se complicando e piorando. Então, eu acredito assim que é preciso ajustar esses nossos espaços, esses nossos novos lugares, esses novos tempos que estamos vivendo, com um comprometimento diferenciado, com um comprometimento singularizado, também ético e de conhecimento de todos os cidadãos, não delegando a outros, a terceiros, aquilo que é de competência de cada um. Olha, que exercício difícil, gente. É o exercício, é dever de casa para não sei quantas centenas de anos. Olha, obrigada a todos pela participação. Finalizo aqui o professor Raquel. Eu só preciso que tu me dê um... Pois não, que nós viemos aqui falar do paradesporto e acabamos entrando em mil assuntos aqui. O paradesporto, derivando um pouco. Nós queremos, desculpe o avançado tempo, mas convidar a população de Chapecó, os nossos paraatletas, para no dia 10 de agosto, no lançamento... das nossas modalidades que vão defender o município de Chapecó no Parajásico 2016. Será dia 10 de março, quer dizer? Não, eu estou 10 de março, no Centro Eventos, às 20 horas. Então, nos convidamos a todos para que se façam presente, principalmente nossos paraatletas, familiares, professores, todo mundo. A gente vai mostrar a Chapecó as modalidades, enfim, as equipes já prontas para defender o município de Chapecó nesse ano no Parajásico. Obrigada pela participação mais uma vez aqui, o Léo, e fica o convite então para 10 de março no Centro de Eventos. Que horas? 20 horas. 20 horas, então é à noite o lançamento. Murilo, para terminar então, que a gente extrapolou o tempo aqui. Não, eu ia passar esse recado que o Léo acabou de passar. O fecha. Mas já queremos agradecer aqui o espaço. Raquel, é sempre muito bom ter um espaço na mídia para a gente falar. E só complementando o que o professor falou, nossos filhos ficam 4 horas na escola, 4 horas sozinhos. E qual é o tempo que nós pais damos para eles em casa? É refletir, gente. No mínimo, a nossa função é parar para pensar um pouquinho. Às vezes dói, né? Às vezes a gente põe um foco na luz onde não queria pôr, mas é a função do ser humano. Não dá para ignorar esse aspecto. E com esse monte de reflexão, encerramos o programa de hoje. Nos despedimos. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada aos ouvintes pela audiência. Voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.